Oi, cara de cavalo, rabo de égua. Cara de cavalo, rabo de égua. Cara de cavalo, rabo de égua. Cara de cavalo, vai. Oi, lança ela, puta nela. Lança ela, puta nela. Lança ela. Puta nela. Lança ela, puta nela. Lança ela, puta nela. Lança ela, puta nela. Vem jogando, vem jogando, vem, vem, vem. Oi, joga o rabo pro cavalo. Joga o rabo. Eu sou Juninho Lopes, o dono do brega. Ei, joga o rabo pro cavalo. Joga o rabo pro cavalo. Joga o rabo pro cavalo. Vem pra mim, vem pra mim, vem. Cara de cavalo, rabo de égua. Cara de cavalo, rabo de égua. Alô, Miranda Bronze, rabo de égua. Cara de cavalo, vai. Oi, laça ela, puta nela. Laça ela, puta nela. Laça ela, puta nela. Laça ela. Vai jogando, vai jogando, vai, vai, vai. Oi. Joga o rabo pro cavalo. Joga o rabo pro cavalo. Joga o rabo pro cavalo. Pro cavalo. Joga o rabo pro cavalo. Joga o rabo pro cavalo. Joga o rabo pro cavalo. Vem pra mim, vem pra mim, vem. Cara de cavalo, rabo de égua. Cara de cavalo, rabo de égua. Alô, meu parceiro Thunder Moda, rabo de égua. Meu parceiro Laga Hits. Oi, laça ela. Muta nela, laça ela. Muta nela, laça ela. Muta nela, laça ela. Muta nela, laça ela. Muta nela, laça ela. Muta nela, laça ela. Muta nela. Vai jogando, vai, vai, vai. Oi. Joga o rabo pro cavalo. Joga o rabo pro cavalo. Eu sou Juninho Lopes. Pro cavalo. Joga o rabo pro cavalo. Joga o rabo. André CDM, o mural de Ibicoara.